A Sura de Al-Kadr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, fizemo-lo descer na noite de Al-Qadr. E o que te faz inteirar-te do que a noite de Al-Qadr? A noite de Al-Qadr é melhor que 1000 meses. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. Paz é ela, até o nascer da aurora.